Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional com os irmãos, com as irmãs, hoje compartilhando o Salmo 134. É um salmo pequenino também, mas um salmo que reflete um convite para o culto ao Senhor. É um cântico de peregrinação. É um chamado ao louvor, adoração, a bendizer ao Senhor, a erguer as mãos para o santuário e a certeza de que de Sião o Senhor nos abençoa, Ele que fez o céu e a terra. Mas antes, irmãos, eu compartilhei com vocês que desejo repartir uma grande alegria. A missionária Vivian Lopes tem ficado responsável, incumbida, ela mesmo criou o blog e tem postado as mensagens no blog, traduzido para o inglês. Então, tem desempenhado um trabalho maravilhoso. E eu volto a pedir oração pela vida dela, a missionária Vivian Lopes. Ore para que Deus continue abençoando a sua vida e livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Por isso, eu quero repartir com vocês essa bênção. É grande demais. Para 3 anos e alguns meses, 8 meses, 10 meses, e agora em novembro vamos completar 4 anos de trabalho, e o Senhor tem nos abençoado além do que podíamos imaginar. Então eu compartilho com você nessa hora. Muitos livros já foram ministrados da Bíblia, muitas palavras foram repartidas e nós continuamos fazendo esse trabalho missionário. E revelo para vocês apenas um ranking das 7 maiores visualizações ou escutas desses livros que nós estamos ministrando, capítulo a capítulo, um ranking apenas com os 7 mais visualizados, muito embora nós tenhamos visualização, claro, dos outros livros também. E logo em seguida eu compartilho os países em que Deus está nos abençoando nesses 3 anos e 10 meses. Bem, no blog, somente no blog, o livro mais procurado para visualização é o livro do Apocalipse. É o primeiro dos 7 que eu vou mencionar a vocês agora. O livro do Apocalipse é o livro que teve a maior procura até agora no blog. Em segundo lugar, veio o livro de Eclesiastes, que teve a maior procura. E eles foram, além de procurados, visualizados, a palavra foi transmitida, a palavra do Senhor foi transmitida, nesses dois casos. Nós ainda tivemos a bênção da postagem dos vídeos com a missionária Vivian Lopes. Então, no próprio blog, nós já vemos refletido o ministério da irmã, que Deus tem abençoado muito. Então, em primeiro lugar, o Apocalipse é o mais visualizado e ouvido. Em segundo lugar, o livro de Eclesiastes, visualizado e ouvido. Em terceiro lugar, A capacitação para liderança, capacitação de líderes. Nós já fizemos alguns blocos de capacitação de liderança, inclusive um em especial no livro de Neemias, mas já fizemos com vários materiais de várias denominações, procurando sempre habilitar a liderança para que se pareça cada vez mais com Jesus. E parecendo com Jesus, gerem outros liderados que também caminham nessa direção, de ser a imagem e a semelhança de Jesus Cristo e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Depois da capacitação de liderança, em quarto lugar, nós temos o livro de Jeremias, que inclusive ainda está sendo ministrado. O livro de Jeremias todo está sendo ministrado pela pastora Margarete. Então vemos a bênção de Deus também na vida da pastora e através da vida dela. Em quinto lugar, a pastora fez um testemunho, deu um testemunho. E esse testemunho é o quinto no ranking das maiores escutas, das maiores procuras que nós temos no blog. Em sexto lugar, vem o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Então, aparece lá em cima, no sexto lugar. E em sétimo lugar, desses sete mais procurados até agora, embora, como eu disse, tenhamos outros textos bíblicos, eu destaco esses sete que vieram no relatório da irmã agora, semana passada. O livro de Gênesis. Então, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Então, repito para você, Apocalipse, o primeiro, Eclesiastes, o segundo, capacitação de liderança, o terceiro, Jeremias, profeta Jeremias, o quarto, o testemunho da pastora, o quinto, Mateus, o sexto, e Gênesis, o sétimo. Esses são os sete livros mais procurados e também o testemunho mais procurado nesses 3 anos e 10 meses. Mas a bênção não para por aí, não. Irmãos, eu tenho uma grande notícia para você. Nós já estamos sendo ouvidos e vistos, no caso do vídeo, a missionária Vivian já faz com a postagem em áudio e em vídeo. E nós estamos sendo visualizados, irmãos, em 18 nações do mundo. Então é uma coisa assim estrondosa para um trabalho de WhatsApp, quase na sua totalidade, e no blog. Temos só essas duas ferramentas, muito embora eu creia que, se for a vontade do Pai mesmo, nós teremos outros instrumentos de comunicação social e alcançaremos ainda mais vidas e mais países. Eu digo agora, por ordem decrescente, os países que mais são, onde as nossas mensagens são mais ouvidas. Em primeiro lugar, é óbvio, o Brasil. Em segundo lugar, o segundo país disparado que nos ouve mais é a Alemanha, Alemanha de Lutero, onde nós temos a segunda maior procura por parte dos países. E que bênção que essa palavra esteja chegando na Alemanha. Em terceiro lugar, os Estados Unidos da América. Que bênção também que essa palavra esteja chegando ao povo norte-americano. Em quarto lugar, aqui uma grande, grande bênção. Veja, Brasil, América do Sul, Alemanha, Europa, Estados Unidos, América do Norte, em quarto lugar, Emirados Árabes Unidos. Nós temos irmãos lá, ovelhas queridas, amadas, e nós sabemos que eles e através deles essa mensagem tem sido divulgada e as pessoas estão ouvindo nos Emirados Árabes Unidos. Já estamos falando lá da Ásia. Em quinto lugar, voltamos para a América do Norte, o Canadá é o quinto país com maior procura dessas mensagens, quinto país que mais escuta as mensagens. Em sexto, saímos da América do Norte e voltamos lá para a Ásia com a Arábia Saudita. Sexto lugar, a Arábia Saudita. É, nós temos tido a procura por essas mensagens. Em sétimo lugar, a República Tcheca. Então, é uma grande bênção, irmãos. Estamos falando de América do Sul, América do Norte, estamos falando ali da região da Ásia, próximo ao Oriente Médio, estamos falando, da Europa novamente. Em oitavo lugar, no momento em que eles estão vivendo, particularmente, é muito expressivo que estejamos sendo ouvidos na Rússia. Em oitavo lugar, na Rússia, estamos sendo ouvidos. Isso é fruto da tradução. Podem ser brasileiros, sem dúvida, podem ser brasileiros, mas provavelmente já fruto da tradução que a irmã realiza. Em nono lugar, olha que curioso, depois da Rússia, justamente a Ucrânia. Então, os dois países que estão envolvidos num conflito e Deus está nos permitindo chegar aos corações, tanto na Rússia como na Ucrânia. Em décimo lugar, aparece novamente o Reino Unido, porque vocês sabem que o Reino Unido, aliás, é a primeira vez nessa lista, né? Mas vocês sabem que o Reino Unido conta com vários países, né? Várias localidades. Para eu não me estender muito aqui, os mais clássicos, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda. País de Gales, perdão, e esquecendo, pastor aqui me lembra. Então, fora outras localidades que pertencem também ao Reino Unido, ilhas que eles ainda governam, né? Então, é uma grande, grande, grande bênção que o Evangelho esteja chegando lá. Em nono na Ucrânia, em décimo no Reino Unido, em 11º, voltamos para a América do Sul, na Argentina. Em 12º, na Indonésia. A mensagem está chegando na Indonésia. Em 13º, em Portugal, país muito importante na história do Brasil, processo todo de colonização. Em 13º lugar, Portugal. Em 14º, Seychelles. Que grande bênção que a mensagem esteja chegando. Em 15º, Singapura. Então vamos lá para outra localidade, lá para o outro extremo. Em 16º lugar, nós temos agora, 16º e 17º, duas grandes notícias para você, mas grandes mesmo. Bom, pastor, todas essas não são? São. O fato de saber que as pessoas estão ouvindo as mensagens todas, dos livros todos, e eu mencionei os sete mais ouvidos, Apocalipse, Eclesiastes, capacitação de liderança, Jeremias, testemunho da pastora, Mateus, Gênesis, é uma grande bênção. Também é uma grande bênção que estejamos sendo ouvidos em todas as regiões do Brasil, Eu, particularmente, conheço pessoas ouvindo no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, onde está a missionária, no Sudeste, grande número de pessoas, no Sul. Então, que maravilha! Brasil, Alemanha, Estados Unidos da América, Emirados Árabes Unidos, Canadá, Arábia Saudita, República Tcheca, Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Argentina, Indonésia, Portugal, Seychelles, Singapura e agora as duas grandes bênçãos. Por duas vezes em lugares diferentes, então, pelo número de escutas, aparece no relatório do blog a região, aparece pela primeira vez um nome com o nome de Região Desconhecida. Essa região desconhecida, eu já disse a vocês, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, muito provavelmente, porque não tem nada desconhecido, né, irmãos? Com o desenvolvimento de satélites e todo o processo da ciência, a inteligência que nós temos hoje no mundo, então não tem nada desconhecido e nada que não possa ser localizado, mas quando nós estamos falando de região desconhecida, muito provavelmente trata-se de um país onde o evangelho não é permitido. Eu não vou nem citar o nome de alguns para não criar algum problema para esses que estão procurando a escuta do evangelho lá. Porque se eu mencionar, a gente sabe que tudo hoje está sendo ouvido, gravado, observado. Então, eu dou essa notícia para você que em 16º lugar nós temos um país certamente que é chamado de região desconhecida, onde muito provavelmente, não é possível afirmar, então eu não vou afirmar, mas muito provavelmente trate-se de um país onde o evangelho não é permitido, é proibido, e a mensagem está chegando lá. E em 10º lugar, aparece numa outra lista, né, no relatório, no ranqueamento, né, vai indo de Brasil para baixo, né, dos mais ouvidos para os menos ouvidos. Na sequência da listagem, num outro bloco, já mais embaixo, aparece outro. Esta palavra outro país também pode significar, volto a dizer, não estou afirmando, mas muito provavelmente trata-se de um país, um outro país, que não pode dar a identificação. Simplesmente, no relatório que vem pelo computador, que se pede o relatório do blog, quando se pede o relatório, aparece outro país. Outra localidade, outra região. Mas por que não identificar? Muito provavelmente porque esse local, o evangelho também é proibido. Então, o Senhor está nos agraciando por demais. E é para isso que nós queremos viver. É por isso que nós vivemos. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é para ministrar Apocalipse, Eclesiastes, liderança, Jeremias, testemunhos, Mateus, Gênesis, Salmos, que eu estou ministrando, e muitos outros livros que já foram ministrados. E é para chegar onde? Para chegar nos mais variados continentes, nos mais variados países, muitos onde o evangelho é permitido e muitos onde o evangelho não é permitido. Alguns onde o evangelho não é permitido. E alguns que vocês ouviram, você sabe que percentualmente o número de cristãos é baixo comparado com outras religiões. Mesmo assim, o evangelho está sendo ouvido lá. Então, dá uma satisfação imensa para nós que estamos trabalhando diretamente nisso, mas eu sei que a alegria se reparte, porque há muitos irmãos e muitas irmãs que oram por nós, particularmente, e por esse ministério. Eu peço oração à minha vida, peço oração pela pastora Margarete, pela missionária Vivian Lopes e pelo irmão Everson, que tem colaborado com textos devocionais. Eu fechei definitivamente e hoje ainda vou ler um texto para edificar alguém. E muitos estão orando. Nós estamos trabalhando, participando diretamente, mas muitos também estão ajudando a divulgar tanto o blog como o WhatsApp. E só para você saber, nós estamos quase chegando. Quando chegar, eu aviso também. Mas nós já passamos no total de 340 mil escutas em 3 anos e 10 meses. 340 mil escutas. Só que são ministrações praticamente diárias. Por isso, esse retorno. Estamos quase chegando. Vamos aguardar chegarmos a 350 mil escutas e visualizações no WhatsApp. E muitos estão nos ajudando ao divulgar o telefone, ao divulgar o Santidade Bíblica, o WhatsApp Santidade Bíblica, ao divulgar o endereço do blog. Muitos estão orando, muitos estão orando e divulgando para mais alguém. Eu poderia dizer nomes aqui de pessoas que divulgaram para amigos, para amigas, e essas pessoas passaram a ser ouvintes. Então, muito obrigado pelos que oram, muito obrigado pelos que divulgam o trabalho, e esse trabalho é o anúncio da Bíblia Sagrada e um trabalho de explicação, claro, sucinta, de cada capítulo. Para que as pessoas possam ser edificadas e alguns que contribuem. Algumas pessoas contribuem, mais particularmente aqui, com a minha vida, com a vida da pastora. A missionária Vivian ainda, não tem tido essa graça de viver totalmente para o Evangelho. Ela dá aulas, estuda, é astrofísica, então tem as suas atividades e extra-ministeriais aqui, mas ministeriais sempre, porque onde está, ela realiza ministério, testemunha o Evangelho com a sua vida. Então nós louvamos a Deus por aqueles que ofertam na minha vida, na vida da pastora. E agradecemos a irmã Vivian e o irmão Everson também tem a sua atividade profissional, meu primo, e tem a sua atividade profissional, não vive integralmente para isso. Mas Deus o abençoa e ele também é um missionário no seu trabalho, também é um missionário na sua família, também é um missionário para com os amigos, muitos deles eu conheço. Então, eu dou graças pela vida desses dois irmãos, mais uma vez, missionária Vivian Lopes e o missionário, sim, ao mandar uma mensagem por dia, é uma outra forma de missão, o meu primo Everson, irmão em Cristo. E muito obrigado pelo investimento daqueles que têm feito isso na minha vida e da pastora, e saibam. Agora, a abrangência do que isso alcançou. Falei só 7 dos livros, pela ordem de ranqueamento, e falei 17 países onde o Evangelho está chegando. Então, louvado seja Deus, temos muito a pregar, temos muito a divulgar, temos muito a alcançar e queremos a cada dia subir mais e vamos fazer isso agora. Muito bem, gastei um tempo porque eu tinha prometido a vocês, mas o salmo é pequenino. Diz assim o Salmo 134. Aliás, antes de ler o salmo, eu vou ler a mensagem do irmão Everson, que tem feito um trabalho missionário. Ele diz assim: só porque não vemos nada, não significa que Deus não está fazendo. É do pastor Antônio Júnior que ele pegou essa mensagem. E diz assim: Jesus disse que felizes são aqueles que creem sem ver. João 20, 29. Então, se você orou e está esperando em Deus, não duvide. Você não precisa de sinais externos. Apenas creia no seu coração que ele já está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O texto que eu acabei de mencionar está no livro de Isaías 64, capítulo 64, versículo 4. O irmão nos desejou um bom dia, a bênção do Senhor, e eu repasso esse desejo. Que você tenha uma boa noite e um bom dia amanhã, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus, e que cada dia em sua vida seja abençoado. Muito bem. Vamos fazer a leitura do Salmo agora? Hoje nós tivemos o relatório, temos cinco partezinhas. O relatório já foi, a leitura devocional do texto do irmão já foi. A terceira agora, eu vou ler o Salmo 134. Perceba, só três versículos. Vinde, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Esses são os três versículos. Vou para a nossa quarta parte no dia de hoje, penúltima, que é a leitura das notas. E aí encerro com uma mensagem devocional e pastoral do devocionário Salmos que escrevi. Vamos para as três notas? O primeiro versículo: vinde e bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. A nota da Bíblia diz assim, o rodapé: cântico litúrgico de despedida da congregação, pouco antes de deixarem o culto vespertino no templo, culto da tarde no templo. Uma espécie de troca de saudações entre os adoradores e os levitas que mantinham a guarda no templo. No saltério, esse é o último dos cânticos de peregrinação, ou hinos de romagem, Salmo 120 a Salmo 134. Chegamos então no último dos cânticos de peregrinação, ou hinos de romagem, com essa passagem de bastão. Era uma liturgia para aqueles que estavam louvando, adorando no período da tarde, para a equipe que vem louvar e adorar e guardar o templo, aqueles que estavam louvando, adorando e guardando o templo à tarde, e passavam a guarda, então, o louvor, a adoração e a guarda para a equipe da noite. Essa é a nota número 1. A nota número 2 diz assim: erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Os responsáveis pela liturgia, ao se despedirem, encomendam aos levitas que continuem durante toda a noite a realizar os serviços no templo, com o espírito de absoluta adoração ao Senhor. Aleluia. Isso deve ser conosco, irmãos, irmãs, louvar ao Senhor de dia e de noite, adorar e ficar sempre em guarda, vigiando. Vigiemos para que não venhamos a cair em tentação e adoremos ao Senhor de dia, de noite, de madrugada, em todo o tempo. A referência para esse segundo versículo é 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33, Êxodo 17, verso 12, Salmo 63, versículo 4. E finalmente, encerrando a quarta parte, versículo 3, de Sião te abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. A nota diz assim: um solo levita responde com uma bênção final, impetrada sobre o grupo de adoradores. Salmo 121, 2, Salmo 124, 8, Salmo 128, 5. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir dos manuscritos hebraicos, dos melhores manuscritos hebraicos. Levareshesha Adonai Mitzion, Ose Shamaim Vaaretz. Louvado seja o nome do Senhor por essa quarta parte, por essas notas, e eu encerro agora, para que a devocional mantenha esse tempo menor, nesses salmos menores, mesmo tendo gasto um bom tempo para louvar, bem dizer o Senhor pela grande vitória que Ele nos tem dado nesse ministério. Leio para você então uma palavra pastoral que não pode ter outra proposição senão bendizei ao Senhor. Salmo 134. Queridos, queridas, o salmo, salmista, nos convida a bendizer ao Senhor em todo o tempo. E eu os convido agora, vamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Como servos do seu senhorio e filhos amados de Deus, servos e servas do seu senhorio, filhos e filhas amados, amadas de Deus, somos chamados a permanecer diariamente diante de sua presença. Assim como em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus permaneciam todos os dias reunidos no templo e nas casas. Nós também somos convocados por Davi, por esse salmo, pela palavra do Senhor, por Jesus, pelo Espírito Santo, e eu os convoco agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a permanecer dia e noite na presença do Senhor, na casa do Senhor, e a habitação do Espírito Santo hoje é a sua própria vida. O Espírito habita em nós. Então permaneça como habitação do Senhor, como tabernáculo do Senhor, como casa do Senhor, permaneça em adoração e em vigilância todos os dias e todas as noites. Aleluia! Se nós permanecermos assim todos os dias e todas as noites, é vitória na certa na nossa vida como um todo. É claro, irmão, irmã, que isso nem sempre é possível em todos os segundos, todos os minutos, todas as horas. Mas nos alerta para um chamamento e nos desafia a termos uma experiência com Deus que não se restrinja ao culto de domingo ou ao culto da Santa Ceia, por exemplo. É claro que você tem momentos de atividade familiar, cuidando de filhos, cuidando de netos. Hoje eu falava com um casal de São Paulo que amo muito, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que nós temos a oportunidade de conviver, e eles têm os filhos. E eles têm que cuidar, dar atenção. E a avó também presente dá atenção. Então nem sempre é possível você estar, o que eu quero dizer é com a Bíblia aberta, cantando canções. Às vezes você está dando banho na criança e não dá Necessariamente, até que durante o banho dá, mas em outras coisas não dá. Em outras atividades, não só familiares, mas de estudo, você não pode sair cantando no meio de uma aula no colégio, né? Aí o professor te põe para correr, né? Mas dá para você manter um espírito de adoração quando sai de casa e vai para a escola, quando permanece na escola, quando volta da escola, o espírito deve permanecer, espírito de adoração. Há alguns momentos profissionais onde a pessoa precisa de atenção total. Não dá para ali, eu vou fazer um trabalho, um dentista, vou estar fazendo lá uma cirurgia, uma extração ou um implante, alguma coisa, e ficar com a Bíblia aberta. Aí, coitado do paciente, né? Então, não é possível. Mas é possível, em todo o tempo, manter a atitude de adoração e de vigilância ao Senhor. Estou citando alguns casos, quem dirige táxi, ambulância, quem dirige por esses aplicativos agora, então tem que prestar atenção no que está fazendo, na direção. Quem dirige um ônibus tem que prestar atenção. Não dá, vou abrir um texto agora, no meio da avenida ou da estrada, vou abrir um texto aqui agora. Não. Só você colocar para ouvir, mesmo assim, cuidado, porque você precisa de atenção em muitos momentos da sua vida profissional. Como fazer então, pastor? Manter a atitude. Você vai para a sua atividade familiar, atividade escolar, atividade profissional, mantendo uma atitude, orando e dizendo: Senhor, eu quero me manter vigilante e adorador em todo o tempo, em toda a minha vida. Pronto, isso resume todas as atividades aí. Podem ser na casa, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho. Você mantém uma atitude de adoração para com Deus. E isso não precisa restringir a sua vida cristã só ao culto de domingo. Nem pode, porque você vai ficar raquítico se você se restringir só ao culto do final de semana, ou ao culto do meio de semana, ou ao culto de Santa Ceia. Você vai ficar raquítico, na vida espiritual. Então, enquanto você faz outras coisas, está de guarda na sua atividade, você mantém um culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Que todos os irmãos e irmãs que nos ouvem mantenham sempre a vigilância. Fiquem de guarda, para que o inimigo não venha atentar, ou se ele vier, que você não caia na tentação. E mantenha uma atitude de adoração em todo o tempo. Desta forma, o Salmo 134 é um convite para que nós glorifiquemos ao Senhor com liberdade. Esse chamado nos conduz a uma comunhão íntima, onde podemos erguer as mãos e o coração em direção ao santuário de Deus. Sabemos que temos um santuário lá junto ao Altíssimo. Não precisa só levantar as mãos em direção ao santuário do último momento dessa transição da história para um outro momento. Precisa levantar as mãos para lá, mas levante sempre, erga sempre as suas mãos quando você tiver oportunidade. E lembre que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, é o santuário também da morada do Altíssimo. Então erga as mãos e diz: Senhor, faz de mim um santuário que agrade o teu nome, faz da minha vida um lugar de manifestação da tua presença, faz da minha vida um lugar de manifestação da tua glória, e que as pessoas, vendo a tua glória em minha vida, possam se converter ao Senhor ou se santificar e caminhar em direção à santidade bíblica. Finalmente, irmãos e irmãs, que o Senhor, Criador do céu e da terra, abençoe todo o seu povo, hoje e eternamente. Fica assim a minha oração, a nossa oração como equipe. Sei que falo em nome dos outros três e de todos que oram. Então são muitos, muitos outros irmãos, e todos que divulgam, e alguns que ofertam. Eu falo em nome de todos. Que o Senhor, Criador do céu e da terra, abençoe todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a unção, a vigilância e a adoração que provém da presença e da graça manifesta de Deus seja sobre as nossas vidas, seja sobre cada membro da nossa família, sobre todo o povo de Deus em toda a terra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a consolação, a vigilância e a adoração, motivados pelo óleo do Espírito Santo, seja sobre nós e assim permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre todas as nações, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.